O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, nada me falta. É nos prados da relva mais fresca que me faz descansar. Para as águas tranquilas me conduz, reconforta minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Ensina-me os caminhos mais seguros, por amor do seu nome. Passarei os mais negros abismos, sem temer mal nenhum. Junto a mim, teu bastão, teu cajado, eles são o meu conforto. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Preparas uma mesa para mim, bem à face do inimigo. Teu óleo me ungiu a cabeça e minha taça transborda. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Viverei a aventura da graça cada dia da vida. A minha casa é a casa do Senhor e para sempre o há de ser. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, desde agora e para sempre. Ao Deus que é, que era e que vem. O Senhor é meu pastor, nada me